é fácil não, viu, Mari? Cada ausência, um espaço. Cada briga, um gatilho. Muito dedo apontado pra um casal de inimigos. Um que tinha clima, agora é mó climão. Hoje é mais tensão do que tesão. Quando sai o meu te amo, é por obrigação. Mari Fernandes, eu tô terminando, mesmo que faça falta. Me viro pra esquecer, mas de hoje não passa. Ana é o sapato e a moça e a pedra demais. Tá na pessoa errada. E eu tô terminando, mesmo que faça falta. Me viro pra esquecer, mas de hoje não passa. Mesmo que faça falta, me